as onzas da cigarra, no oco do cajueiro, erebota um bemol na clave do verão. Quem diz uma palavra de sentido verdadeiro, ere que traga o som paisagem pra canção. Falei alarido, palavra de vidro quebrada na voz, oh. Palavra raiada, mais estilhaçada que o caso entre nós. O amor quando jura, a gente esconjura, pois não vai render. Já fiz uma figa, talvez eu consiga parar de sofrer. Diabo de vigário, urubu no campanário, ele só fala de pecado no sermão. Quem diz uma palavra com sentido de mistério, ele é que põe um sortilégio na canção. Falei prostituta, palavra de fruta, manchando lençóis, oh. Palavra encarnada e mais machucada que o caso entre nós. O amor quando jura, a gente esconjura, pois não vai render. Um galho de arruda, madrinha me ajuda, para de sofrer. Oh, ternura e pirraça, desgraça e ventura, a gente costura dois a dois. É feito esse riso que escorre em meu choro, gozando depois. Oh, cabocla sem vestido no chicote do marido, ele é moída de pancada sem razão. Quem diz uma palavra de sentido milagreiro, ele é que mude as injustiças da canção. Falei liberdade, palavra de muitos que se aprende a sós, oh, que custa tão caro que eu nem comparo ao caso entre nós. O amor quando jura, a gente esconjura, pois não vai render. Um pé de coelho, pra mim bom conselho é parar de sofrer. Ternura e pirraça, desgraça e ventura, a gente costura dois a dois. É feito esse riso que escorre em meu choro, gozando depois, oh. Falei despedida, palavra de água, cachoeira e voz, oh. Palavra tão linda, mais rápida ainda que o caso entre nós. O amor quando jura, a gente esconjura, pois não vai render. Bate na madeira, morena é besteira, gostar de sofrer. Ternura e pirraça, desgraça e ventura, a gente costura dois a dois. É feito esse riso que escorre em meu choro, gozando depois. O corpo da princesa na raiz da mandioca, ele coloca a realeza rente ao chão. A moda sertaneja na viola carioca, ele traz o Brasil de volta pra canção. Traz o Brasil de volta pra canção. Traz o Brasil de volta pra canção. As onzas da cigarra.